super-homem que se dane. Vai virar notícia de jornal hoje que o Tarzan casa com a Jane. Tudo tem que ser bem natural, oh, oh, oh. Hoje à noite é nossa grande estreia. E aquela cena forte no final, só o Cupido fica na plateia. Nossa história vai virar cinema e a gente vai passar em Hollywood. Mas se ninguém gostar não tem problema, meu bem, um grande amor não há quem mude. Nossa história vai virar cinema e a gente vai passar em Hollywood. Mas se ninguém gostar não tem problema, meu bem, um grande amor não há quem mude. See you.